Assim diz o Senhor, com voz que ecoa. Por três transgressões o castigo se avisa. Moabe em chamas, palácios a ruir. A verdade se ergue, não há como fugir. Que o fogo do Senhor consuma as mentiras e que as nossas almas sejam restauradas. Levanta-nos, Senhor, em Tua verdade. Faz de nós, ó Deus, vasos de santidade. Judá rejeitou a lei, se deixou enganar. Os profetas clamam, é tempo de voltar. Israel em dor, vendendo a justiça. Teus filhos clamando por uma nova brisa. Que o fogo do Senhor consuma as mentiras e que as nossas almas sejam restauradas. Levanta-nos, Senhor, em Tua verdade. Faz de nós, ó Deus, vasos de santidade. Em meio à opressão, Tua mão nos guia. Corações quebrantados, Tua luz irradia. Não há fuga ao ágil, nem força que fique. Somente em Ti, Senhor, a vida se edifique. Que o fogo do Senhor consuma as mentiras e que as nossas almas sejam restauradas. Levanta-nos, Senhor, em Tua verdade. Faz de nós, ó Deus, vasos de santidade. Português e worship.